uma preocupação constante, não somente das autoridades, mas também do grupo de professores, destes grupos de professores, que às vezes você pode achar que é fácil a situação, mas é de muita complexidade. Porque o professor sai de casa, ele vai ao colégio onde trabalha, onde dá aula, e quando chega lá ele se depara com um monte de problemas, muitas vezes criados pelos os próprios alunos, né, e quando não, os pais também colaboram para que esses problemas ocorram, porque hoje você não pode mais, de forma nenhuma, em sala de aula, antigamente o professor era autoridade. Agora não pode mais nada, não pode chamar a atenção do aluno, não pode pedir que desligue o celular, até porque se pedir para desligar o celular, a criança já passa uma mensagem para a mãe no WhatsApp, é imediato, é instantâneo, e a mãe sai de casa desesperada, arrancando os cabelos da cabeça para poder brigar com a direção do colégio. Então, meus queridos amigos, a situação é grave, a situação é muito preocupante. Eu não tenho aqui nenhuma autorização para defender os professores, não sou autorizado por eles, mas quero dizer para vocês o seguinte: chegará o tempo, vocês podem anotar isso aí, se a coisa continuar desta forma, com esta falta de respeito, com esta ignorância, professores sendo agredidos, eu não sei se vocês sabem, mas se não, é importante que vocês tomem conhecimento. Todos os dias, não é um dia sim, outro não, não. Todos os dias, um professor, dois professores são agredidos a socos e pontapés nas salas de aulas. Ora, esta é uma situação insuportável, insustentável. Essa questão não vai terminar bem. Essa situação vai ser o caos da educação do nosso povo, o caos da nossa educação, se não for tomada, se não forem tomadas medidas urgentes com relação a isso, com relação a estes alunos violentos, a estes alunos que chegam na sala de aula com faca, peixeira, revólver, ou quando não, armados até os dentes com drogas e etc e tal, vocês vão ver no futuro muito próximo o caos absoluto na educação deste país. E eu fico muito preocupado, porque vai ser muito ruim uma pessoa querer educar uma criança, querer educar uma pessoa e ter que mandar para fora do país, porque a educação, as nossas escolas, com relação aos nossos mestres que estão sendo agredidos, é evidente que isso tende a afastar até mesmo o ânimo de uma pessoa se dedicar ao mestrado. É muito complicado. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho um filho professor, e a gente conversa muito, ele me relata, os problemas são imensos com relação a esta questão de criança ficar levando celular para dentro da sala de aula. É insuportável um professor ficar 40 minutos, uma hora, dando uma aula e as crianças todas no Facebook, WhatsApp, e não sei como é que vai ser. Realmente, não sei como é que isso vai ser resolvido, mas a situação é muito séria, é muito grave. Agora eu vou trazer mais uma música, né? Vamos cantar. Amado Batista traz pra gente Grande Cantor. Quero ser grande cantor pra poder te conquistar, pois quem sabe desta forma eu consiga te ganhar. Saiba que não sou de ferro, sou todinho carne e osso, e a força do sucesso vai trazer você no poço. Vou usar todos os meios, vou cantar lá na TV, realizo os meus anseios e você pode me ver.

e muito me amou como mulher. E eu aqui ainda sofro sua despedida. Chorei demais com a sua partida. No inverno frio sem o seu calor. Você aí nem lembra nossas noites bem dormidas. Se esquece nossas vidas bem vividas. No nosso ninho quente de amor. Sua despedida. Chorei demais com a sua partida. No inverno frio sem o seu calor. Você aí nem lembra nossas noites bem dormidas. Se esquece nossas vidas bem vividas. No nosso ninho quente de amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Toda terça-feira o Edelson Moura está gravando o nosso programa de televisão Edelson Moura na TV. E eu quero convidar você que está me ouvindo, você que mora em Brasília, sobretudo você que mora nas proximidades do Jardim ABC, aí na pertinho da cidade ocidental, perto do Alphaville, onde ficam as nossas instalações, o nosso auditório, onde gravamos os programas do Edelson Moura. Eu quero convidar a Brasília inteira para assistir às nossas gravações. É muito fácil, você pode pedir o nosso o endereço completo através do nosso telefone, ligando para a nossa central, 3532-6993. 3532-6993. Os artistas, os cantores também, que quiserem agendar as suas participações neste programa, devem ligar neste número, não é? Que a gente atende nesta central. Vamos atender não somente os nossos ouvintes, telespectadores, artistas, amigos, né, que quiserem comparecer nos dias que gravamos os nossos programas. Toda terça-feira, às 4 horas da tarde, o Edelson Moura está gravando o programa de televisão. Neste programa que já vem alcançando muito sucesso. E se você, na sua cidade, gostaria de passar o nosso programa na sua TV local, também é muito fácil, é distribuição gratuita, ninguém paga nada. É o mesmo jeitinho dos programas de rádio, minha gente. Já temos mais de 40 emissoras de televisão no país retransmitindo a gente. Então, quero que você, que está me ouvindo, você que tem aí o seu canal de televisão local, possa também retransmitir o programa do Edelson Moura. Muito fácil, você vai cadastrar a sua emissora de televisão e nós vamos dar, então, autorização para que você possa retransmiti-lo aí para o seu público em qualquer cidade brasileira. Olha, venha logo, porque você sabe que agora já tem algumas emissoras que ficam até assim: ah, Edelson, eu queria também passar na minha cidade. Não, não é assim. Cada cidade vai receber autorização para exibição somente um canal. É um canal por cidade, tá bom, minha gente? Vamos agora trazer o Amado Batista de novo. Ele traz mais um sucesso. Quero oferecer ao público goiano, aos meus amigos que escutam o Edelson Moura pela rádio da Kia M, Separação. Vamos ouvir. Já faz muitos anos que nos separamos.

Maria de Tony, também o nosso Tony Pimentão. É Maria de Tony Pimentão. Agora que eu entendi. Muito obrigado, Aldinei. Continue aí participando sempre do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. E nós vamos cantando aqui com ele. Vamos trazer mais um sucesso. E esta, eu acho que você vai gostar. Tum, tum de saudade. Continua para todo o Brasil o programa Amado Batista. Eu estou aqui pensando comigo o seguinte: quantos bilhões de reais não vinham tirando do nosso bolso, né? O pessoal pegava dinheiro vivo da nação brasileira para dar para um monte de malandro, né, que se intitula organizador de manifestação. Olha, é uma coisa absurda esse Brasil. Uma coisa absurda. Outro dia atrás foi preso um cidadão da CUT com 56 mil reais para pagar lanche, para pagar mortandela, lanche para manifestantes que vieram a Brasília. Meus amigos, este dinheiro, eu pergunto a vocês, vocês acham que este dinheiro é deste rapaz, que ele foi lá no banco, tirou da conta dele, do bolso dele, 56 mil reais para poder pagar cerveja, refrigerante, água mineral, ônibus para vir aí dos interiores para Brasília com 40, 50 pessoas sendo sustentadas para fazer uma manifestação a favor de Dilma Rousseff em Brasília? Será que este rapaz tirou este dinheiro do bolso dele, da conta dele? Então, às vezes, vocês podem, vocês que estão me ouvindo aí, vocês podem me achar muito radical. Ah, Edelson Moura, ele é insuportável. Eu sou mesmo, quero ser mesmo insuportável. Quando você vê os hospitais aí matando pessoas, porque esses, não vamos chamar de hospitais mais, que não são mais hospitais, são verdadeiros matadouros. Verdadeiros matadouros, os hospitais brasileiros se transformaram em matadouros, não é? Matando gente, porque nós estamos matando. Entenda, entendam pelo amor de Deus, os hospitais não estão salvando vidas, estão matando pessoas, se transformaram em matadouros, lixos, verdadeiros lixos. E aí você observa que o nosso dinheiro, o dinheiro da nação, indo para as mãos destes malandros, destes picaretas, desses pilantras, para organizar manifestações, para vir para Brasília balançar a bandeira. Oh, viva o PT, viva Dilma. Oh, pelo amor de Deus, minha gente. Vamos tratar o Brasil com seriedade. Vamos tratar a nossa gente com respeito. Porque isso não é cabível. Não existe isso. Não pode existir. Num país sério, uma pessoa dessa seria presa para se explicar à justiça e não sairia mais da cadeia. Porque este não é um dinheiro da pessoa, este é um dinheiro da nação que está sendo jogado no esgoto, nos ralos. Sem falar, é claro, do tanto de ladrão roubando esta nação. Eu vou continuar aqui com vocês, não sei até quando, né, podendo falar, abrir o verbo sobre estas situações que nós vivemos nos dias de hoje. Mas é muita insanidade das pessoas acharem que não, isso é certo, coitado dele, veio com um ônibus cheio de gente, né, e ele pagou do bolso dele. Ninguém faz isso. O Edelson Moura vai pegar 70, 80 mil reais e jogar na sarjeta, se for dinheiro ganho com suor, com trabalho, com dignidade? Alguém fará isso? Qual pessoa fará isso para pegar um monte de manifestante, para vir balançar a bandeira em Brasília, nos ônibus novos, bonitos, confortáveis? Isso é dinheiro das pessoas? Não, ora, me poupem, este é o dinheiro que falta para a educação, é o dinheiro que falta para a saúde pública. Vamos agora trazer Amado Batista para cantar mais um sucesso. Eu ando revoltado, rapaz, ando revoltado, não aguento não uma coisa dessa. Vivendo de Você, vamos ouvir agora. Muitas vezes eu quero cantar e não encontro motivos. Outras vezes eu quero falar e não encontro palavras. Mas o meu pensamento vai longe, ele vai te buscar. Vai rasgando espaço no vento, ele vai te encontrar. Nesta minha agonia sozinho, eu começo a lutar. Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar.